Cheiro 20, página 187, capítulo 18. Nessa noite acordei sobressaltado. Estava alagado em suor e na tenda fazia um calor sufocante. Ao meu lado, Aquiles dormia com a pele tão úmida como a minha. Saí da tenda, ansioso por uma brisa vinda do mar, mas o ar no exterior também estava pesado e úmido. Pairava um silêncio estranho. Não se ouvia o bater da lona das tendas, nem o ruído de arreios mal fixos. Até o mar estava silencioso, como se as ondas tivessem cessado de bater na margem. Para lá da rebentação, a água estava lisa, como um espelho de bronze polido. Dei-me conta de que não havia vento. Era isso que provocava a sensação de estranheza. Nem a mais ligeira brisa agitava o ar que pairava à minha volta. Lembro-me de pensar, se o tempo continuar assim, não poderemos fazer-nos ao mar amanhã. Lavei a cara, contente com a frescura da água, e regressei para junto de Aquiles, de volta a um sono inquieto e agitado. Na manhã seguinte, está tudo na mesma. Acordo, alagado em suor, com a pele enrugada e ressequida. Cheio de gratidão, bebo em grandes goladas a água que automedonte nos leva. Aquiles acorda e passa a mão pela testa encharcada. De sobrolho franzido, sai da tenda e regressa. Não há vento? Faço um aceno afirmativo. Não vamos partir hoje. Os nossos homens são remadores vigorosos, mas nem eles aguentam uma viagem de um dia. Precisamos do vento para nos levar a Troia. O vento não chega. Nem nesse dia, nem nessa noite, nem no dia seguinte. Agamemnon vê-se forçado a ir à Ágora anunciar um novo atraso. Promete que partiremos, mal torna a haver vento. Mas o vento não volta. Temos calor o tempo todo e o ar, que parece o sopro de uma fornalha, queima-nos os pulmões. Nunca havíamos reparado como a areia podia ser escaldante e os nossos lençóis ásperos. O humor esgota-se e as discussões rebentam. Aquiles e eu passamos o tempo todo no mar, à procura do escasso conforto que ele proporciona. Os dias decorrem e nas nossas testas surgem rugas de preocupação. Não é natural duas semanas sem vento. Embora Agamemnon não faça nada. Por fim, Aquiles diz: vou falar com a minha mãe. Eu sento-me na tenda a suar e à espera, enquanto ele a vai chamar. Quando regressa, diz: são os deuses. Mas a mãe dele não sabe ou não quer dizer de quem se trata. Vamos procurar Agamemnon. O rei tem a pele vermelha e inflamada devido ao calor e está constantemente irritado. Com o vento, com a inquietação do seu exército, com quem quer que lhe dê um pretexto para ficar assim. Sabes que a minha mãe é uma deusa, diz Aquiles. Resposta de Agamemnon, mais parece um resmungo. Ulisses pôs-lhe a mão no ombro, na tentativa de o acalmar. Ela diz que este tempo não é normal, que é uma mensagem dos deuses. Agamemnon não fica contente com o que houve. Lança-nos um olhar furibundo e diz que nos podemos retirar. Um mês passa. Um mês fatigante, de sono febril e de dias de calor opressivo. Os rostos dos homens estão pesados de ira, mas não há mais brigas. Está demasiado calor. Eles ficam deitados no escuro, a odiarem-se uns aos outros. Mais outro mês. Penso que vamos todos enlouquecer, sufocados pelo peso do ar imóvel. Durante quanto tempo poderá isto continuar? É terrível. O céu resplandecente que imobiliza o nosso anfitrião, o calor que nos sufoca a cada inspiração, até Aquiles e eu, sozinhos na nossa tenda, com as centenas de jogos que fazemos um para o outro, nos sentimos despojados e vazios. Quando irá isto acabar? Por fim, chegam notícias. Agamemnon falou com Calcas, o augur Nós conhecemo-lo. É pequenino, com uma barba castanha e rala. É um homem feio, com uma cara angulosa como uma doninha e o hábito de passar rapidamente a língua pelos lábios antes de falar. Mas o mais feio de tudo são os seus olhos azuis, de um azul intenso. Quando as pessoas os veem, vacilam. Coisas assim são aberrantes. Ele tem sorte por não o terem matado à nascença. Calcas está convencido de que foi a deusa Artemisa que ofendemos, embora não diga porquê. Daí a receita habitual. Um enorme sacrifício. Cumpridores, reunimos o gado e preparamos o hidromel. Na reunião seguinte do acampamento, Agamemnon anuncia que convidou a filha para presidir aos ritos. Ela é uma sacerdotisa de Artemisa e a mulher mais jovem que alguma vez desempenhou esse cargo. Talvez consiga aplacar a ira da deusa. Depois ouvimos mais. Essa filha vai ser trazida de Micenas, não só para a cerimónia, mas para casar com um dos reis. Os casamentos são sempre propícios, agradam aos deuses, e talvez isso também vá ajudar. Agamemnon convoca-nos, a Aquiles e a mim, para a sua tenda. Tem o rosto enrugado e tumefacto, e a sua pele parece a de um homem que não tem dormido. Ainda tem o nariz vermelho, devido à erupção cutânea. Ao seu lado, senta-se Ulisses, frio como sempre. Agamemnon pigarreia. Príncipe Aquiles, chamei-te aqui para te fazer uma proposta. Talvez tenhas ouvido que... Detém-se, pigarreia de novo. Tenho uma filha, Ifigénia. Gostava que ela fosse tua mulher. Ficamos de olhos postos nele. A boca de Aquiles abre-se, fecha-se. A oferta que Agamemnon te faz é uma grande honra. Príncipe de Fetia, diz Ulisses. Aquiles engasga-se, num embaraço raro nele. Sim, e agradeço-lhe. Os olhos dele pousam em Ulisses e sei que está a pensar. Idei da minha. Aquiles já é casado, como Ulisses bem sabe. Mas o rei de Ítaca faz um aceno de cabeça afirmativo, muito ligeiro, de modo que Agamemnon não veja. Vamos fingir que a princesa de Siros não existe. Sinto-me muito honrado por pensares em mim, responde Aquiles, ainda hesitante. Os seus olhos dardejam na minha direção com uma expressão interrogativa. Ulisses vê, como vê tudo. Infelizmente só vão passar uma noite juntos, antes de ela ter de partir de novo. Embora, como é evidente, muito possa acontecer numa noite. Sorri, mas ninguém o imita. Julgo que um casamento será bom. Agamemnon articula as palavras lentamente. Bom para as nossas famílias. Bom para os homens. O olhar dele não se cruza com o nosso. Aquiles aguarda a minha resposta. Vai recusar, se eu assim quiser. Sinto o aguilhão de ciúme, mas com pouca intensidade. Será só uma noite, penso. Vai dar-lhe prestígio e poder e permitir-lhe fazer as pazes com Agamemnon. Não irá significar nada. Faço um aceno de cabeça ligeiro, como o de Ulisses. Aquiles estende a mão. Aceito, Agamemnon. Sentir-me-ei orgulhoso de ser teu genro. Agamemnon aceita a mão do jovem. Observo os seus olhos, que têm uma expressão fria, quase triste. Mais tarde irei recordar isto. Ele pigarreia uma terceira vez. Ifigénia é uma boa rapariga, diz ele. Estou certo que sim, responde Aquiles. Será uma honra tê-la como esposa. Agamemnon faz um aceno de cabeça, a indicar que podemos retirar-nos. E voltamos-nos para sair. Ifigénia, um nome ligeiro, o som de cascos de cabras nas pedras, rápido, vivo, encantador. Uns dias mais tarde, Ela chegou com um corpo de guarda constituído por micênicos de ar austero, homens idosos que já não estavam aptos para a guerra. Ao ouvir o carro dela chocalhar pela estrada pedregosa que conduzia ao nosso acampamento, os soldados saíam das tendas para ver. Havia muito tempo que muitos deles não viam uma mulher. Deleitaram-se com a curva do seu pescoço, com o vislumbre do tornozelo, com as mãos que alisavam delicadamente a saia do vestido de noiva. Os olhos castanhos dela brilhavam de excitação. Estava ali para desposar o melhor dos gregos. O casamento teria lugar na nossa ágora improvisada, na plataforma de madeira quadrada, com um altar erigido atrás dela. O carro aproximou-se, passou pela multidão de homens reunidos. Agamemnon encontrava-se no palanque, ladeado por Ulisses e Diomedes. Calcas também estava por perto. Aquiles estava à espera, ao lado do palanque, como é próprio dos noivos. Ifigênia apeou-se delicadamente do carro e dirigiu-se ao estrado de madeira. Era muito jovem, ainda não tinha 14 anos, e oscilava entre uma postura de sacerdotisa e uma curiosidade infantil. Rodeou com os braços o pescoço do pai e passou-lhe as mãos pelo cabelo, segredou-lhe qualquer coisa e riu. Eu não conseguia ver-lhe o rosto, mas as mãos dele pareceram apertar os ombros esguios da filha. Ulisses e Diomedes avançaram, todos sorrisos e vénias, para apresentar as suas saudações. A reação dela foi graciosa, mas impaciente. Os seus olhos já estavam à procura do marido que lhe tinham prometido. E o que viu fê-la sorrir. Em resposta ao seu olhar, Aquiles avançou ao seu encontro, até à beira da plataforma. Nessa altura, podia tê-la tocado e vi-o estender a mão em direção aos dedos finos dela, delicados como conchas alisadas pelo mar. Foi então que a jovem tropeçou. Lembro-me de Aquiles franzir o sobrolho e de se desviar para amparar. Mas ela não ia cair. Estavam a puxá-la para trás, para o altar, atrás dela. Ninguém vira Diomedes mover-se, mas agora a sua mão estava pousada nela, enorme contra a sua clavícula delicada, arrastando-a até à superfície de pedra. Ifigênia estava demasiado surpreendida para se debater, para sequer saber o que se estava a passar. Agamemnon arrancou qualquer coisa do cinto, que cintilou ao sol, quando ele a brandiu. O gume da faca caiu-lhe na garganta e o sangue jorrou sobre o altar e salpicou-lhe o vestido. Sufocada, ela tentou falar, mas não conseguiu. O seu corpo estrebuchou e contorceu-se, mas as mãos do rei imobilizaram-na. Por fim, os seus esforços tornaram-se mais fracos e os seus pontapés diminuíram, até que, por fim, se imobilizou. Com as mãos manchadas de sangue, Agamemnon falou, quebrando o silêncio. A deusa foi aplacada. Quem sabe o que poderia ter acontecido nessa altura? O ar ficou impregnado com o cheiro intenso a sal e a ferro da morte da jovem. O sacrifício humano era uma abominação, há muito banida dos nossos reinos, e para cúmulo, a filha dele. Ficámos horrorizados e enfurecidos, dominados por sentimentos violentos. Depois, antes que pudéssemos esboçar um movimento, sentimos qualquer coisa no rosto. Fizemos uma pausa, indecisos, e sentimos a mesma coisa de novo, suave, fresca e a cheirar a maresia. Um murmúrio percorreu os homens. Vento. O vento chegou. Os maxilares descerraram-se e os músculos descontraíram-se. A deusa foi aplacada. Aquiles parecia paralisado, imóvel no seu lugar ao lado do palanque. Peguei-lhe no braço e puxei-o por entre a multidão em direção à tenda. Os olhos dele tinham uma expressão enlouquecida e o seu rosto estava salpicado de sangue. Molhei um pano e tentei limpar-lhe, mas ele agarrou-me a mão. Eu podia tê-los detido, disse. Tinha o rosto pálido e a voz rouca. Estava suficientemente perto, podia tê-la salvado. Abanei a cabeça. Não podias adivinhar. Ele enterrou o rosto nas mãos e ficou em silêncio. Abracei-o e murmurei-lhe ao ouvido todas as palavras reconfortantes que consegui encontrar. Depois de ter lavado as mãos manchadas e mudado a roupa suja de sangue, Agamemnon voltou a chamar-nos à ágora. Artemisa, disse ele, estava descontente com o banho de sangue em que aquele grande exército estava apostado. Exigia uma compensação para isso, antecipada. Vacas não eram suficientes. Era necessário uma sacerdotisa virgem. Sangue humano por sangue humano. O melhor seria a filha mais velha do chefe. Segundo afirmou, Ifigénia sabia e concordara em fazê-lo. A maioria dos homens não se encontrava suficientemente perto para ver o sobressalto e o pânico nos seus olhos. Felizmente acreditavam na mentira do seu general. Incineraram-na nessa noite, com madeira de cipreste, a árvore dos nossos deuses mais sombrios. Agamemnon abriu uma centena de tonéis de vinho para celebrar. Íamos partir para Troia na manhã seguinte, aproveitando a maré. No interior da tenda, Aquiles caiu num sono exausto, com a cabeça no meu colo. Acariciei-lhe a testa, a observar o tremor que os sonhos provocavam no seu rosto. A um canto encontrava-se a sua túnica nupcial, ensanguentada. Ao olhar para ela, para ele, senti uma opressão no peito. Era a primeira morte a que ele assistia. Tirei-lhe a cabeça do colo e pus-me de pé. Lá fora, homens cantavam e gritavam, bêbados e embebedarem-se ainda mais. Na praia, a alta pira ardia, alimentada pela brisa. Pus-me a caminhar e passei por fogueiras de acampamentos e por soldados aos tombos. Sabia onde ia. Havia guardas à porta da tenda dele, mas estavam a cabecear, meio adormecidos. Quem és tu? Perguntou-me um deles, sobressaltado. Passei por ele e abri a porta da tenda de par em par. Ulisses voltou-se. Estava de pé junto de uma pequena mesa com o dedo num mapa, ao lado do qual se via um prato com o jantar meio acabado. Bem-vindo, Pátroclo. Não há problema, eu conheço, acrescentou, dirigindo-se ao guarda que balbuciava desculpas atrás de mim. Ficou à espera até o homem sair. Pensei que ias aparecer. Emiti um ruído de desprezo. Dirias isso, fosse o que fosse que pensasses. Senta-te, se quiseres, disse ele com um ligeiro sorriso. Acabei de jantar. Deixaste-os matá-la, atirei-lhe. Ele puxou uma cadeira para junto da mesa. O que te leva a pensar que eu podia detê-los? Era o que terias feito se ela fosse tua filha. Senti que os meus olhos desferiam chispas. Queria que ele se queimasse. Não tenho nenhuma filha. Cortou um pedaço de pão, mergulhou no molho e comeu. Então, a tua mulher? E se tivesse sido a tua mulher? Ergueu os olhos para mim. O que queres que te diga? Que não o teria feito? Sim, não teria. Mas talvez seja por isso que Agamemnon é rei de Micenas e eu só governo Ítaca. As respostas saíam-lhe com demasiada facilidade. A sua paciência enfurecia-me. A morte dela ficará a pesar sobre a tua cabeça. A boca contorceu-se num esgar sardónico. Atribuis-me demasiado poder. Sou apenas um conselheiro, Pátroclo. Não sou um general. Mentiste-nos. Sobre o casamento? Sim. Foi a única maneira de Clitemnestra deixar a rapariga vir. A mãe, que está em Argos. Ocorriam-me perguntas, mas conhecia aquele seu truque. Não deixaria que me distraísse da minha cólera. O meu dedo agitou-se no ar. Fizeste-lhe uma afronta. Aquiles, demasiado pesaroso com a morte da jovem, ainda não tinha pensado naquilo, mas eu tinha. Eles haviam-no aviltado com a sua mentira. Ulisses agitou uma mão. Os homens já se esqueceram de que ele teve um papel nisso. Esqueceram-no quando viram o sangue da rapariga. Convém-te pensares assim. Ele serviu-se de uma taça de vinho e bebeu-a. Estás zangado e tens razão para isso. Mas por que me procuraste? Não fui eu que peguei na faca, nem na rapariga. Houve sangue, vociferei eu, a manchá-lo, a manchar-lhe o rosto, a sujar-lhe a boca. Sabes o efeito que isso teve sobre ele? Ele lamenta não o ter impedido. Claro, respondi com brusquidão. Mal conseguia falar. Ulisses encolheu os ombros. Ele tem um coração terno. Sem dúvida que é uma qualidade excelente. Se ajudar a sua consciência, diz-lhe que eu coloquei Diomedes onde ele se encontrava de propósito, de modo a que Aquiles só pudesse ver tarde demais. Senti tanto ódio por ele que nem consegui falar. Ele inclinou-se para a frente, na cadeira. Posso dar-te um conselho? Se és verdadeiramente seu amigo, ajuda-o a desembaraçar-se desse coração mole. Ele vai para Troia matar homens e não salvá-los. Os seus olhos escuros fixavam-me, como uma corrente de curso rápido. Ele é uma arma mortífera, um assassino. Não te esqueças disto. Podes servir-te de uma lança como bengala, mas isso não irá modificar a sua natureza. Essas palavras cortaram-me a respiração, fizeram-me gaguejar. Ele não é, é sim, o melhor que os deuses jamais fizeram. E está na altura dele o saber, e tu também. Se não ouves mais nada do que eu digo, pelo menos ouve isto. Não o digo com má intenção. Eu não estava à altura de argumentar com ele, nem de contrariar as suas palavras que me penetravam como espinhos e das quais não conseguia libertar-me. Estás enganado, retorqui. Ele não me respondeu, limitando-se a olhar-me, enquanto eu dava meia volta e fugia dele em silêncio.